Japão e Uzbequistão nas meias finais da Taça Asiática, Federer nos oitavos do Open da Austrália e as últimas sobre a Fórmula 1, na edição de hoje do Desporto Antena. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábado, às 10 da manhã, Top World 40. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download zapam? Tranquilo, é que agora tens o Target DJ na Antena Web. Nas noites de sexta para sábado, a Antena Web leva até ti Target DJ, o programa com a melhor dance music do passado e do presente. Target DJ nas noites de sexta para sábado, da meia-noite às duas da manhã, na tua Antena Web. É cada vez mais preocupante a situação da Federação Portuguesa de Futebol face aos organismos estrangeiros, neste caso a UEFA e a FIFA. A LPFP, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 29, portanto no próximo sábado de amanhã, 8 dias. E nesta Assembleia Geral marcarão presença também Ángel Virar, vice-presidente do Comitê da UEFA e da FIFA, e Thierry Favre, diretor da Unidade de Desenvolvimento das Federações Nacionais. A situação da Federação Portuguesa de Futebol agravou-se com a não aprovação dos novos estatutos jurídicos que entraram em vigor desde 31 de dezembro de 2008. A Federação Portuguesa de Futebol deveria tê-lo feito até ao princípio do ano passado, mas tal não aconteceu. A situação agravou-se ainda mais com o corte de utilidade pública do governo português à Federação Portuguesa de Futebol. Aguardam-se novos desenvolvimentos para breve. Ainda no futebol, já está encontrado um dos meio-finalistas da Taça Asiática 2011. É o Japão. Mas a vitória frente ao Qatar foi difícil. Aliás, foi o Qatar a primeira seleção a marcar aos 12 minutos por intermédio de Sebastián Soria. Aos 27, Shinji Kagawa empatava o encontro para os nipónicos. E aos 62, a equipa do Qatar voltava a colocar-se em vantagem. Aos 17 minutos da segunda parte, Fábio César fazia o 2-1, que aparentemente seria o resultado final. Só que, 8 minutos envolvidos, Shinji Kagawa voltava a marcar para a equipa do Japão. E aos 70 minutos, o jogo encontrava-se empatado a 2. A cambalhota no marcador deu-se aos 89 minutos. Um golo fantástico de Masahiko Inoue. Com este triunfo, a equipa do Japão está apurada para as meias-finais. No outro jogo realizado hoje, o Uzbequistão bateu a Jordânia por 2-1 e está assim também apurado para as meias-finais. O Lukbek foi a estrela do jogo ao marcar para os uzbeks os dois tentos, aos 47 e aos 49 minutos, portanto aos 2 e aos 4 da segunda parte. Aliás, foi a única altura em que se viu golos neste jogo. É que, aos 58 minutos, Bassar Bani Yazin fechou as contas. O 2-1 final para a equipa da Jordânia, que marcou um golo, mas não chegou para levar de vencida os uzbeks. Ora, assim sendo, estão já apurados para as meias finais o Japão, que hoje venceu, como já soubemos, o Qatar por 3-2, e o Uzbequistão, que venceu por 2-1 a equipa da Jordânia. E na Fórmula 1 há mais uma escuderia a apresentar o seu novo monolugar. Neste caso é da escuderia anglo-russa Marussia Virgin, que irá apresentar o seu MVR02 no próximo dia 7 de fevereiro, num evento desportivo que ocorrerá em Londres, capital inglesa. Ora, esta é mais uma escuderia a apresentar não só o seu novo modelo, como também os seus pilotos, que neste caso são o alemão Timo Glock e o belga Jérôme Dambrosio. O evento, como disse, terá lugar no próximo dia 7 de fevereiro, em Londres. E os primeiros testes serão realizados com a máquina do ano passado, antes da apresentação deste monolugar. Recordo que a fase de testes começa no dia 1 de fevereiro e o primeiro grande prémio realiza-se no Bahrein, em março deste ano. Outras tantas escuderias foram apresentando ou divulgando as suas datas de apresentação dos seus novos monolugares. Em alguns dos casos, a informação não chegou até nós no tempo útil e por isso não a conseguimos levar até si. Mas porque não queremos que nada fique em branco ou que nada passe em branco, trazemos-lhe agora a lista completa e atualizada das datas de apresentação das escuderias que irão competir neste Mundial de Fórmula 1 2011. Começamos pela Ferrari, como já divulgado, irá apresentar na Itália, no dia 28 de janeiro, e a Renault e a Sauber, no dia 31 de janeiro. Depois, há muitas equipas a apresentar no dia 1, é o dia de início de testes, ou melhor, o dia em que se inicia a fase de testes. Diziam então que é no dia 1 de fevereiro em que irão apresentar a Red Bull, a Team Lotus, a Mercedes, a Toro Rosso e a Williams, todas a 1 de fevereiro, então, em Valência, na Espanha. A McLaren só irá apresentar 3 dias depois, em Berlim, na Alemanha. No dia 7, como já aqui referido, a Marussia Virgin, que irá apresentar então em Londres, no dia 7 de fevereiro. E por fim, a Force India, em Jerez, Espanha, no dia 10 de fevereiro. Quanto a esta última escuderia, ainda há muito para saber e ainda, sobretudo, também os pilotos que irão integrar a equipa para 2011. Há muitas especulações sobre quais serão os dois pilotos que irão então integrar a equipa da Force India. No ténis, realizou-se mais uma ronda do Open da Austrália, do primeiro Grand Slam do ano de 2011. Na secção masculina, o destaque vai para Roger Federer, que venceu Xavier Malisse pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-1, numa hora e 55, ou melhor, numa hora e 45, melhor dizendo. A vitória de Roger Federer tem outro sabor, é que o suíço número 2 atual do ranking ATP é, sim, o tenista com mais vitórias neste slam no Open da Austrália. 57 fica à frente de nomes como, por exemplo, André Agassi, com apenas 48 vitórias, face às 57 de Roger Federer. Na secção feminina, o destaque vai para a vitória de Francesca Ciavoni, que venceu Monica Ciculescu, da Roménia, pelos parciais de 6-0, mas depois teve dificuldades e teve de recorrer a um tie-break 7-6 no segundo set, que só se resolveu 7-2 no tie-break. A tenista Nali, da China, venceu a checa Barbora Zarabová pelos parciais de 6-2 e 6-1, quanto a Maria Sharapova apanhou um susto. É que Julia Gorga venceu o primeiro set por 4-6. A russa Maria Sharapova, que venceu o Open da Austrália da edição anterior, conseguiu depois dar a volta, vencendo o segundo e terceiro parciais por 6-4. Ora, a próxima adversária de Maria Sharapova será precisamente Francesca Ciavoni. E agora, um pouco de história sobre o desporto em que se quer a bola do outro lado do corte. Não se sabe bem qual a origem do ténis. Alguns apontam como surgido no século XIX, por um general norte-americano. Outros apontam no nascido como no século XII, em França, como origem de um jogo romano. A primeira vez que há uma referência mais aproximada do ténis é efetivamente no século XII, no País Basco, Le Jeu de Palme, assim chamado, um jogo que consistia em que se atirasse uma bola contra um muro. O desafio era bater-lhe sempre com a palma da mão e dependendo do local onde a bola acertasse e do número de vezes que a bola batesse no muro, isso dava pontos para os jogadores atiradores. O desporto evoluiu e chegou-se aos 6 de cada lado, já numa espécie de corte e com uma bola diferente. Ora, este jogo de ténis era jogado a 11 jogos e a primeira equipa de 6 jogadores a conseguir os 6 jogos ganhava a partida. Ora, crê-se que foi destes 6 jogos que surgiu a origem do 7. O jogo foi-se modificando e surgiram alguns adereços como a raquete, que tornou o desporto mais seguro e com menos riscos, ou mesmo a própria bola de borracha, que permitia uma maior capacidade de voo da própria bola. O surgimento das regras fez o resto, a maior consistência da modalidade e a sua maior universalidade. No século XX, estava tudo pronto para que o ténis tornasse uma modalidade popular como nunca. Uma das diferenças do ténis foi o facto de, desde sempre, poder ser jogado por pessoas de ambos os sexos, aliás, portanto, homens e mulheres. Na maior parte dos desportos eram considerados apenas passíveis de ser jogados por homens, dada a sua exigência física. O ténis tinha esta particularidade e talvez também por isso se tenha rapidamente tornado popular. Ora, os anos 60 e 70 fizeram da Austrália um grande exportador de estrelas do ténis. Os anos 90 também ajudaram a consagrar o ténis à escala mundial. Nomes como Pete Sampras, dos Estados Unidos da América, ou mesmo André Agassi. Lendas vivas que ajudaram a tornar o ténis naquilo que é hoje. Uma modalidade muito popular e seguida por milhões de pessoas. Fiquemos por aqui quanto à edição de hoje do Desporto Antena. Na próxima segunda-feira voltamos com mais notícias. Fique bem e até lá!